Noite no meio vai passar onde a Serra tá passando travado. Noite no meio, pouso autorizado. Pistão 0, 120 graus, 72. E o pouso com 18 no meio. No meio, só os 46, livro à direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 5. Direita, Alfa Juliette para o portão 5, gol no 8 no meio. Salvador, Cacuza, Cacuza, Cacuza, Cacuza, Cacuza, Cacuza, Cacuza, Delta. Aracaju, tá pronto, cópia? Pronto. Autorizado Aracaju no 190, pista 90, curva à esquerda na PUC Aracaju, controle 119.35 e o transponder é o 5423. Gente, Aracaju, 190, primeira curva esquerda, PUC Aracaju, 5423, responde, correto, portão 8, chama pronto, são 3530. Salvador, Salvador, bom dia, da 9507, informação Delta. 9507, com fins. Aguarde a cópia, o ajuste no 012. Gente, aguardando no 012, ajuste na 9507.